Seção 4 de Orfeu, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Nossa Senhora de Paris, por Mário de Sá Carneiro. Listas de som avançam para mim a fustigar-me. Em luz, todo a vibrar, quero fugir. Onde acoitar-me? Os braços de uma cruz anseiam-se-me e eu fujo também ao luar. Um cheiro a maresia vem me refrescar, longínqua melodia, toda saudosa a mar. Mirtos e tamarindos odoram a lonjura, resvalam sonhos lindos, mas o oiro não perdura. E a noite cresce agora a desabar catedrais. Fico sepulto sob círios, escureço-me em delírios, mas ressurjo de ideais. Os meus sentidos a escoarem-se, altares e velas, orgulho, estrelas, vitrais, vitrais, flores de lis, manchas de cor a ogivarem-se, as grandes naves a sangrarem-se, Nossa Senhora de Paris. Paris, 1913, junho 15, fim da sessão 4.